gringo louco, supafá, Mr. Catra. Quero hoje. Eu te quero e você me quer. Faço tudo o que você quiser. Tu me pega, meu corpo não nega. E a paixão rola solta, a gente se esfrega. Você me deixa louco e sabe bem como é. Eu te quero e tu me quer. Faço o que puder, sabe como eu quero hoje. Negão, quero hoje. Legal, vou aí. Eu quero hoje, então perde o controle. Faz o que quiser. Você diz que me quer hoje, hein? Vai se preparando que a nós se arruma, neném. Se perfuma, põe o baby doll que eu já vou. Fazer gemer, eu já vou. Coloco o som na sala e começo o seu show. Vem cá que eu tô do jeito que tu quer. Tô pra tu, mexe, rebola pra mim. Tira tudo, desce, pede pra mim. Bota tudo, mexe assim, mexe assim. Quero hoje, quero hoje. Negão me pega, então perde o controle. Faz logo o que eu pedi, é hoje. Vou te dar tudo o que quiser. Vai ser hoje, vai nessa porra hoje, hein? Se prepare, tô colando aí de noite. Fazendo aqui pra mim que eu vou levar um doce. I wanna make a love, ele espera na pose, hein? Pede pra eu botar tudo, faz o clima, põe assim, tá liga, tô chegando. Espera que eu vou, vem que eu quero durante toda noite. E assim que vai ser hoje, vamos fazer amor. Vem que eu quero muito, desmarquei com todas minhas amigas. Disse hoje, a noite é só pra tu. Vem que eu quero perde o controle. I wanna make love, negão, quero hoje. Quero hoje, quero hoje. Negão me pega, então perde o controle. Faz logo o que eu pedi, é hoje. Vou te dar tudo o que quiser. Vai ser hoje, vai dessa porra hoje, hein? Se prepara, eu tô colando aí de noite. Faz um drink pra mim que eu vou levar um doce. I wanna make love, me espera na pose, hein? Quero hoje, quero hoje. Negão me pega, então perde o controle. Faz logo o que eu pedi, é hoje. Vou te dar tudo o que quiser. Vai ser hoje, vai nessa porra hoje, hein? Se prepara, eu tô colando aí de noite. Faz um drink pra mim que eu vou levar um doce. I wanna make a love, me espera na pose. Pede pra eu botar tudo, faz o clima, põe assim, tá liga, tô chegando. Espera que eu vou, vem que eu quero durante toda a noite. I wanna make a love, vamos fazer amor. Vem que eu quero muito, desmarquei com todas minhas amigas. Disse hoje, a noite é só pra tu. Vem que eu quero perde o controle. I wanna make love, negão, quero hoje. Quero hoje, quero hoje. Negão me pega, então perde o controle. Faz logo o que eu pedi, é hoje. Vou te dar tudo o que quiser. Vai ser hoje, vai dessa porra hoje, hein? Se prepara, eu tô colando aí de noite. Faz um drink pra mim que eu vou levar um doce. I wanna make a love, me espera na pose, hein?